estás contigo desanimado. Por vezes estás contigo a desconfiar. Por vezes estás contigo sobressaltado. Por vezes estás contigo a desesperar. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 100ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje encerramos uma série de programas completamente distinta do que havia sido habitual no nosso recanto. Ao longo dos últimos 20 programas, centramo-nos nas últimas duas décadas da história da música nacional e internacional, esclarecendo melhor os meus amigos ouvintes, desde a emissão número 80 até a emissão número 100, que tem lugar hoje, e por coincidência até ao final do ano 2011, que termina amanhã, escutamos alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. Iniciamos, como seria óbvio, em 1991, na emissão referente ao dia 12 de agosto. Terminamos a nossa simbólica viagem em 2011, hoje, 30 de dezembro, penúltimo dia do ano. O Festival RTP da Canção consagrou os Homens da Luta como os grandes vencedores, que em março interpretaram Luta é Alegria, que amelhou 18 pontos à frente de Nuno Norte com a melodia São os Barcos de Lisboa e de Em Nome do Amor por Rui Andrade, que ocuparam respectivamente a segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2011. A faixa mais comercializada na Europa este ano apareceu nas lojas já no ano passado, a 29 de novembro de 2010. É o primeiro single de 21, o segundo álbum de estúdio de Adele, nomeada para 3 Grammys na edição, obviamente, de 2012, aquela que foi talvez a canção mais escutada nos últimos 12 meses tem o título Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep deixamos Inglaterra rumo a Barbados e, não deixando, no entanto, a lista de singles mais vendidos, em 2011, a música que ocupou durante mais tempo e ainda ocupa a posição cimeira na Billboard, a tabela oficial de vendas dos Estados Unidos da América, foi comercializada a partir do dia 22 de setembro. No primeiro single do sexto álbum de Rihanna, Talk That Talk, a jovem interpreta com Calvin Harris o single mais vendido nos Estados Unidos nas últimas 8 semanas. We Found Love. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. Skylar Grey formam o trio que traz o segundo single de Detox, o terceiro e último álbum de Dre, que ainda não apareceu nas lojas. Desde 2002 que esse lançamento está a ser adiado, sabiam, amigos ouvintes? No dia 1 de fevereiro, apareceu nas lojas um dos maiores sucessos da carreira de Dr. Dre e que foi assunto em vários programas da rádio Antena Web ao longo do ano. Ouçamos I Need a Doctor. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor, doctor, to bring me back to the world. One day I would pay it back. Say it on tape and let it record it so that one day I could play it back. But I don't even know if I believe it when I'm saying that. Y'all starting to creep and every day is just so gray and black. Hope I just need a ray of that. Cause no one sees my vision when I play it for them. They just say it's whack. But they don't know what dope is. And I don't know if I was awake or asleep when I wrote this. All I know is you came to me when I was at my lowest. You came

seguinte, foi no mesmo dia, 11 de fevereiro, que se deu início à comercialização de um dos singles mais cotados e premiados do ano. É o primeiro single do álbum com o mesmo nome, o segundo de Lady Gaga, segundo álbum. Stefanie Germanotta descreve a próxima faixa como a sua canção da liberdade. Em 5 dias, vendeu 1 milhão de cópias, intitula-se Born This Way. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different heart is not a sin, believe capital H. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola, descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased. Rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, or Orient, me, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Teenage Dream é o nome do terceiro álbum de estúdio de Katy Perry. O quinto single desse trabalho discográfico começou a ser vendido no dia 6 de junho, que não coincidiu com uma sexta-feira, mas o título da canção é Last Friday Night. There's a stranger in my bed, there's a pounding in my head. Last Friday night, yeah, we did. Song Over, o terceiro álbum de Maroon 5, teve a colaboração de Christina Aguilera. Nas bancas a partir de 21 de junho, esta melodia do género electropop é um tributo aos movimentos de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e o videoclipe inclui algumas imagens antigas do cantor inglês. Dancemos ao som de Move Like Jagger. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give a shit. Na reta final de mais uma emissão de Quotras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2011. Um programa que encerrou uma viagem imaginária e simbólica que teve início em agosto, por cada um dos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Terminamos com referência a uma melodia que mudou mentalidades em Portugal ao longo do ano. Foi talvez o mote principal para uma manifestação nacional que decorreu no dia 12 de março, na qual a Rádio Antena Web marcou presença. No dia 22 de janeiro, o agrupamento musical Diolinda estreou no Coliseu do Porto uma canção que deixou centenas ou mesmo milhares de pessoas a refletir. Parva que sou! Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Sou da geração sem remuneração. E nem me incomoda esta condição. Que parva que eu sou. Isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Que parva que eu sou. E fico a pensar. Escravo. Thank you.